6. Desenvolvê-lo. Eles pertencem de fato, realmente, à humanidade, já que nascem, vivem e morrem como nós. Onde, pois, auriram estes conhecimentos que não puderam adquirir de sua vivência? Dir-se-á com os materialistas que o acaso lhe deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. Neste caso, eles não teriam mais mérito do que um legume mais volumoso e mais saboroso que outro. Dir-se-á com certos espiritualistas que Deus os dotou de uma alma deveras favorecida que a comum dos homens. Suposição toda também ilógica, já que macularia Deus de parcialidade. A única solução racional deste problema está na preexistência da alma e na pluralidade de existências. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais longo tempo, que tem, por consequência, mais aquisições e maior progresso que os que são menos adiantados. Encarnando-se, ele traz o que sabe e como sabe muito mais que os outros, sem ter necessidade de aprender, é o que se chama um homem de gênio. Mas o que sabe nada mais é do que fruto de um trabalho anterior e nunca um resultado de um privilégio. Antes de renascer, ele era um espírito adiantado. Ele se encarna, quer por fazer lucrar os demais com o que ele sabe, quer para adquirir vantagem. Os homens progridem incontestavelmente por eles mesmos e pelos esforços de sua inteligência. Mas, liberados às suas próprias forças, este progresso é muito lento se não forem ajudados por homens mais avançados como o escolar está para o professor. Todos os povos têm tido seus homens de gênio que vieram, em diversas épocas, dar um impulso e os tirar de sua inércia. 6. Desde então que se admite a solicitude de Deus por suas criaturas, por que não admitir que espíritos capazes, por sua energia e a superioridade de seus conhecimentos, de fazer avançar a humanidade, encarnem-se, pela vontade de Deus em vista de ajudar ao progresso em um sentido determinado, que recebem uma missão, como um embaixador em recebimento de uma de seu soberano? Tal é o papel dos grandes gênios. Que vêm eles fazer, se não ensinar aos homens de verdade o que eles ignoram, e que seriam ignorados durante ainda longos períodos, a fim de lhes dar um degrau de ajuda com o qual possam se elevar mais rapidamente. Estes gênios que aparecem através dos séculos estrelas brilhantes, deixam após eles uma longa trilha luminosa sobre a humanidade, são missionários ou, caso queira, messias. Se eles não ensinassem aos homens nada além do que sabem estes últimos, sua presença seria completamente inútil. As coisas novas que eles lhes ensinam, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais que são elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessaram os séculos. 7. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz particularmente das coisas espirituais que o homem não pode saber por ele próprio, que não pode descobrir por meio dos seus sentidos, e do qual o conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer por inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados missionários tendo missão de transmiti-las aos homens. Considerada sob o ponto de vista, a revelação implica passividade absoluta. Aceita-se sem controle, sem exame, sem discussão. 8. Todas as religiões tiveram seus reveladores e posto que todos estejam longe de conhecerem toda a verdade, eles tinham sua razão de ser providencial, pois eles estavam apropriados ao tempo e ao meio onde viviam, ao gênio particular dos povos para os quais falaram e para os quais seriam relativamente superiores. Malgrado o erro de suas doutrinas, 7. Eles nem por isso deixaram de movimentar os espíritos e por aí mesmo semear germens de progresso que, mais tarde, deviam se expandir, como se expandiram um dia ao sol do cristianismo. E, pois injusto que se lance o anátema em nome da ortodoxia, porque um dia virá em que todas essas crenças, se divergentes pela forma, mas que repousam em realidade sobre o mesmo princípio fundamental. Deus e a imortalidade da alma se fundirão em uma grande e vasta unidade, assim que a razão tiver triunfado dos prejulgamentos. Infelizmente, as religiões têm sido a todo tempo instrumento de dominação. O papel de profeta tem tentado as ambições secundárias, e tem-se visto surgir uma multidão de pretendentes reveladores ou messias que, a favor do prestígio de seu nome, explorarão a credulidade em proveito de seu orgulho, da sua cupidez, ou de sua preguiça, achando mais cômodo viver à custa dos seus enganados. A religião cristã não tem estado ao abrigo destes parásitos. Neste caso, chamamos uma atenção séria sobre o capítulo 21 do Evangelho conforme o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. 9. Há revelações diretas de Deus aos homens? É uma questão que não ousaríamos resolver nem afirmativamente nem negativamente de uma maneira absoluta. A coisa não é radicalmente impossível, porém nada nos dá a prova certa. O que não seria duvidoso, é que os espíritos, os mais próximos de Deus pela perfeição, compenetrem-se de seu pensamento e possam-no transmitir. Quanto aos reveladores encarnados, conforme a ordem hierárquica a qual pertença e o grau de seu saber pessoal, eles podem aurir suas instruções em seus próprios conhecimentos, ou recebê-las de espíritos mais elevados, realmente mensageiros diretos de Deus. Estes, falando em nome de Deus, têm podido perfeitamente ser tomados pelo próprio Deus. Esta sorte de comunicações nada tem de estranho para os que conhecem os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as referências entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios. Por inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pela via dos espíritos instrutores durante as visões e aparições, quer em sonho, quer no estado de vigília, tal como se vê em vários exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sacros de todos os povos. E, pois, rigorosamente exato que a maior parte das revelações é dos médiuns inspirados, auditivos ou videntes. De onde não segue que todos os médiuns sejam reveladores, e ainda menos os intermediários diretos da divindade ou de seus mensageiros. 10. Os espíritos puros somente recebem a palavra de Deus com missão de transmiti-la. Mas, sabe-se agora que os espíritos estão longe de ser todos perfeitos e que o é quem se dá com falsa aparência. É o que fez São João dizer. Não creia jamais em todos os espíritos, mas veja primeiro se os espíritos são de Deus. Empresa Pública. E Capitão 4.4. Pode-se, pois, haver revelações sérias e verdadeiras como as apócrifas e enganosas. O caráter essencial da revelação divina é aquele da eterna verdade. Toda revelação maculada de erro ou sujeita a trocas, não pode emanar de Deus. É assim que a lei do decálogo tem todos os caracteres de sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, frequentemente em contradição com a lei do Sinai, é obra pessoal e política do legislador hebreu. Os costumes do povo, lenitivo, estas leis por si mesmas caíram em desuso, enquanto que o decálogo restou de pé como o farol da humanidade. Cristo fez dele a base de seu edifício enquanto que abolia outras leis. Se elas houvessem sido a obra de Deus, ele se guardaria de tocá-las. Cristo e Moisés são os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e aí é prova de suas missões divinas. Uma obra puramente humana não teria um tal poder. 8. 11. Uma importante revelação completa-se à época atual. É aquela que nos mostra a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo espiritual. Este conhecimento, não é, pois, novo, sem dúvida, mas restou até nossos dias de alguma sorte, ao estado de letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem estas referências estava sufocada sob a superstição. O homem estava incapaz de tirar dela alguma dedução salutar. Estava reservada a nossa época de desembaraçá-la de seus acessórios ridículos, de se compreender a importância e de se fazer surgir a luz que devia clarear a rota do advir. 12. O Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos envolve, e ao meio do qual vivemos sem nos duvidarmos, as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e, por consequência, o destino do homem após a morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica do termo. 13. Por sua natureza, a revelação espírita tem um duplo caráter. Ela tem ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Tem da primeira, no que sua chegada é providencial, e não o resultado da iniciativa de um plano premeditado do homem, que os pontos fundamentais da doutrina são o fato do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre as coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por eles próprios e que lhes importa conhece atualmente, e que são maduros para compreendê-los. Obtém da segunda, no que, este ensinamento não é privilégio de nenhum indivíduo, mas que é dado a todos pela mesma via, que, aqueles que o transmitem e aqueles que o recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação e pesquisa, que não fazem nenhuma abnegação de seu julgamento e de seu livre-arbítrio, que o controle não lhe é nunca interditado, mas, ao contrário, recomendado. Enfim, que a doutrina nunca foi ditada em todos os pedaços, nem imposta à crença cega, que ela é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos põem sob seus olhos, e das instruções que lhe dão, instruções que estuda, comenta, compara e do qual tira ele mesmo as consequências e as aplicações. Em uma palavra, o que caracteriza a revelação espírita, é que a fonte é divina, que a iniciativa coube aos espíritos e que a elaboração é o resultado do trabalho do homem. 14. Como meio de elaboração, o espiritismo procede da mesma maneira que as ciências positivas, ou seja, que aplica a metodologia experimental. Fatos de uma ordem nova se apresentam que não podem se explicar pelas leis conhecidas. Ele as observa, as compara, as analisa e de feitos, remontando aos casos, chega à lei que os rege. Depois, deduz as consequências e procura as aplicações úteis. Ele não estabelece nenhuma teoria preconcebida. Assim, ele não tem se apresentado como hipótese, nem a existência e intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, e nenhum dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, já que esta existência é resultado da evidência de observação dos fatos, e, assim, dos outros princípios. Não são, pois, os fatos que vieram depois da ação confirmar a teoria, mas a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. E, pois, rigorosamente exato dizer que o espiritismo é uma ciência de observação e não o produto de imaginação. 15. Citemos um exemplo. Passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, que, seguramente, ninguém teria suposto, é daqueles espíritos que não se creem mortos,